ZYM 950, Rádio Unital FM, frequência modulada em 107,7 MHz. Rádio Unital, uma emissora educativa da Universidade de Taubaté. Vamos a mais uma sequência musical no Convergência desta sexta-feira. FM Unital apresenta Comida Contada. Você sabia que a saúde física e emocional colabora para a preservação da memória ao longo das nossas vidas? É, uma alimentação variada e em quantidades suficientes é fundamental para a boa saúde. Dietas com adequada proporção de carboidratos, 60% das calorias ingeridas, são fundamentais. E sabe por quê? Porque o sistema nervoso central requer no mínimo 120 gramas de glicose por dia. Além disso, especificamente as vitaminas do complexo B, como a B1, a B9 e a B12, são importantes para a formação de energia e manutenção dos neurotransmissores envolvidos no processo da memória. Alimentos também em fontes de antioxidantes e anti-inflamatórios, como a cúrcuma, a aveia, azeite de oliva, frutas e verduras, são fundamentais na composição do nosso dia alimentar. Eu sou a professora Fabiola Nejar, do Departamento de Enfermagem e Nutrição.